Conexão Sertaneja, Zé Ricardo e Thiago Turbinada. Também teve Nayara Azevedo, Uma Chance Pra Nós Dois, participação especial de Humberto e Ronaldo, Gabriel Gava, Máquina do Amor, César Menotti Fabiano com Sorriso Maroto, Tomou de Assalto e Lucas Luco na primeira, Pra Te Fazer Lembrar. Terminando por aqui a edição de hoje do Conexão Sertaneja. Que beleza, hein? Eu gostei do programa de hoje, espero que você tenha gostado também. Amanhã a gente volta nesse mesmo horário, mais uma edição do nosso programa, aqui na sua rádio preferida. Na sequência você curte mais um campeão de audiência, mais uma super programação com selo de qualidade aqui da sua rádio do coração, beleza? Aquele abraço, tudo de bom e até amanhã, tchau! Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.